SUV. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Hoje ele pode. Tenho muito pra contar, várias fitas, dizer, tá ligado? Que aprendi. Aprendi muito. Yo. Eu já aprendi tanto, então agora é minha vez. Porque toda vez que eu canto, eu compartilho com vocês todo o aprendizado que a vida me ensinou. Não tava preparado, mas hoje em dia eu tô pronto. Tão pequeno nesse mundo, a gente é só um ponto. Eu aprendo, me confundo, às vezes fico tonto. Tudo gira na minha frente quando eu tô compondo. Então sente só a história que eu conto. Não terminei escola, eu não tenho faculdade. Já tretei jogando bola, eu já acordei tarde. Já amei de mentira, já amei de verdade. Eu já dei tudo de mim, pra quem não deu metade. São coisas que eu não me orgulho, mas não é ruim pensar desse jeito, porque tudo tem um fim. Eu passei muito tempo pensando assim, até que eu descobri que a felicidade tava em mim. Obrigado às lições, Deus meu guia, meu juiz. Nem tudo é como eu quero, mas tudo é como ele quis. Eu perdi o Victor, perdi a Laís. Apesar de tudo eu escolhi ser feliz, então vai. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, só de ouvir o meu nome, sei que nunca vão me ouvir, nem se eu usar um megafone. Tudo que eu aprendi e vivi me fez um homem. Meu pai agradeci, porque eu nunca passei fome. Então agradeça a cada refeição, nem que ela seja só arroz e feijão. Olhe pra sua mesa, nem sempre eu tive pão. Então tenha certeza que outros querem estar onde vocês estão. Tristeza sai da minha aba, sou Alexandre Pires. Hoje eu sou duro de matar, Bruce Willis. Minha felicidade é seu calcanhar de Aquiles. Tesouro não é o pote, é o arco-íris. Deus faz as coisas pra que a gente repare. Ninguém dá valor, ninguém sabe quanto vale. Então me jogo na ladeira e deixo que a vida me embale. Tenho tanto pra falar, mas eu quero que o Tim fale. Vai, Tim.